faz o mundo girar? Quem? Quem é que faz você bater cabeça e rebolar? Não tá no palácio, no congresso ou prefeitura, tá ralando todo dia. É nós que tá na rua. Quem bota comida na tua mesa? Não é o agro. Quem constrói a porra toda e não fica com a riqueza? A Maria, o seu Zé, o povo trabalhador, que cansou de branco rico e agora vai tocar o terror. Quem é a classe perigosa? Quem faz a batida mais gostosa? O município é muito pouco, nós vamos juntar o povo e tomar esse baile dos Pela Saco. Pela Saco. Quem é a classe perigosa? Quem faz a batida mais nervosa? O município é muito pouco, nós vamos juntar o povo e tomar esse baile dos Pela Saco. Se liga, Pela Saco. Liberar faz parte do negócio. Te prender, te soltar faz parte do negócio. Acender e apagar faz parte do negócio. Armar e desarmar faz parte do negócio. Te taxar e te pagar faz parte do negócio. Aliviar e esculachar faz parte do negócio. Auxiliar e arrochar faz parte do negócio. Votar e governar faz parte do negócio. Então cola aqui no bonde. Se liga nessa visão. Proletariado, geral bolado, tomando o e-mail de produção. Banqueiro e bilionário, vamos tomar teu baile. Seu latifundiário, vamos tomar teu baile. Que a conegociação é a ditadura do papa. Quem é a classe perigosa? Quem faz a batida valerosa? É muito bom, nós vamos juntar o povo e tomar esse baile dos Pela Saco. Pela Saco. Quem é a classe perigosa? Quem faz essa rima tenebrosa? O município é muito pouco, nós vamos juntar o povo e tomar esse baile dos Pela Saco. Pela Saco. Se liga. Alô, banqueiro. Alô, bilionário.